Partilhas, vou querer.

pedras e vielas, busco nos telhados. Oh, é, oh, oh. Velhos à janela lembram tempos passados. Verdades acesas, um homem sem vez. Oh, é, oh, oh. Afoga as tristezas num copo. E ao ver-te, Lisboa, Lisboa, perder o bairro da Madragoa.

há 10.000 anos atrás. Mas o instinto foi fatal. Vem contigo no metro, estação Marquês de Pombal. Entre aquele mar de gente que fluía cabisbaixo, do imóvel uma rocha, o mar a passar por baixo. Os teus olhos de repente parecem da cor do mar. Da cor do mar quando a tarde cai. Da cor do mar quando a noite vem. Daquela cor que só o mar tem. O mar e tu também. E tu também. E tu também. Como a sensação de líquido, não vem mais para de vir, vem, vem. Olha bem no fundo dos meus olhos, diz-me se estou a mentir. Põe à prova a minha honra, estou aqui só para te ouvir. Não duvides do que te digo, venha em paz, tenho uma missão. Põe o ouro, anda comigo, vem ser dona de uma canção. Vem esconder-te ao pé de mim, eu dou-te o sol e as luas daqui. Faz-te esquecer as ideias tabu, anda a viver o império da luz. No império da luz, onde as cores, as flores e os bichos se enfeitam ao olhar a luz. Império da luz, onde as cores, as flores e os bichos se enfeitam ao olhar a luz. Vem decorar montanhas e rios, vou dar-te um porto para te abrigar, dou-te uma voz para te embalar, vai galopando na certeza de acordar. E eu dou-me a conhecer, não tentes fugir nem perceber. Faz do passado um filme escuro, acenda a luz do teu futuro. Vem esconder-te ao pé de mim, eu dou-te o sol e as luas daqui. Faz-te esquecer as ideias tabu, anda a viver o império da luz. Império da luz, onde as cores, as flores e os bichos se enfeitam ao olhar a luz. No império da luz, se enfeitam ao olhar a luz. Império da luz, onde as cores, as flores e os bichos se enfeitam. Império da luz, onde as cores, as flores e os bichos ao olhar a luz. Fique na companhia do Canal 1. Tava eu cantando umas modas lá pras bandas da minha terra. Tô com uma gaja formosa e a falar das coisas da guerra. Meus tios, rapariga esta, toda a noite namorou. Eu queria falar com ela, o pai quis e a mãe não deixou. O pai quis e a mãe não deixou. O pai quis e a mãe não deixou. Meus teus raparigas, toda a noite namorar. Moça terra extraordinária, fiquei completamente louco. Fui mal pai, a mãe dela e disse: vou casar, só namorei pouco. Rapariga esta, toda a noite namorou. Eu queria falar com ela, o pai quis e a mãe não deixou. O pai quis e a mãe não deixou. O pai quis e a mãe não deixava. Meus dois raparigas. da casa da moça, assentei na espera do pai. Antes veio a mãe e gritou: a Mariana daqui não sai. Ai meus Deus, rapariga esta, toda a noite namorou. Eu queria falar com ela, o pai quis e a mãe não deu. A mãe não deixava. Meus teus raparigas toda a noite namorava. Entretanto o pai chega e topa que a filha está bem mais gordinha. Oh Mariana, o que é isso, filha? Ninguém trata assim, filha minha. Rapariga esta, toda a noite namorou. Eu queria falar com ela, o pai quis e a mãe não deixou. O pai quis e a mãe não deixou. O pai quis e a mãe não deixava. Meus teus rapariga esta, toda a noite namorou. Malvado, querias casar e oh, senhor, não queira mal. Ela quis e a mãe não deixou. O pai sim, eu coisa e tal. Meu senhor, rapariga esta, toda a noite namorou. Eu queria falar com ela, o pai quis e a mãe não deixou. O pai quis, a mãe não deixava. Meus teus rapariga esta, toda a noite namorava. Uma rua a descer, uma outra a subir. Céu cheio de cor, um rio a refugir. São o porto a viver, são o porto a olhar. Lá ao longe o azul e a beleza do mar. Uma ponte de ferro, um barquinho a passar. A torre bem alta, junto ao céu a brilhar. Uma cara morena passa agora por mim. Um sorriso no ar e o porto é assim. A beleza e a cor na ribeira a cantar. Ternura e amor, a gente que sabe amar. O casario sem fim, olhando a margem de lá, parece dizer-lhe adeus, querer sair de onde está. Ponte de ferro, um barquinho a passar. Uma torre bem alta, junto ao céu a brilhar. Uma cara morena, passa agora por mim. torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Quero o meu dinheiro de volta, tanta gente a dar-me a volta. Não foi para isto que eu vim cá. Quero o meu dinheiro de volta, não é tarde nem é cedo. Quero o meu dinheiro já. Diz agora muito por aí que a gente vive em liberdade. Pois vamos lá abrir o jogo. Anda cá tu dizer-nos o que vês quando estás bem acordado. És logo posto do lado, isto é se não fores comprado. Ah, mas que raifado. Quero o meu dinheiro de volta, tanta gente a dar-me a volta. Não foi para isto que eu vim cá. Quero o meu dinheiro de volta, não é tarde nem é cedo. Quero o meu dinheiro já. Vejam aqueles velhos no jardim, e daqui quer ter pouca sorte. O que é que eles vão fazer à vida? A casa onde eles sempre viveram teve que ser demolida. Ah, mas que partida! E a reforma oferida é que não lhe chega para a avenida. Quero o meu dinheiro de volta, tanta gente a dar-me volta. Não foi para isto que eu vim cá. Vejam as mãos daquele sacerdote bem erguidas para o céu. Diz que Deus olha pela gente, mas basta um pouco de atenção para ver que interesse ele tem. É o que eu pretendo, é dar um ar inocente àqueles com quem ele se entende. Eu quero o meu dinheiro de volta, tanta gente a dar-me a volta. Não foi para isto que eu vim cá. Quero o meu dinheiro de volta, não é tarde nem é cedo. Quero o meu dinheiro já. Não nos quer mais.